Salve, salve, salve, tire as crianças da sala. Tá começando mais um Zine Acesso. Caramba, mais um podcast. Esqueleto desgraçado, maldito esqueleto. Aqui é o Kamatari. Ai, ai, ai, aqui é o Kamatari. E eu sei a função do esqueleto. Aqui é o William Correia. E assim como esqueleto, eu queria ser dono do castelo de Grayskull. Aqui é o André Ribeiro. E eu estou fazendo força! Putz, mais um pouco de força, a gente já sabe o resultado aí. Vamos gravar de novo? Que aí sai. Não, sacanagem. Pessoal, hoje tá aqui, estão presentes no Zinecast o trio de colecionadores de bonecos, de action figures, pra falar dele. Um cara que participou da nossa infância ativamente com a sua tanga de texugo, a cópia do Conan, He-Man. E a gente vai falar dele não porque é um assunto perdido no meio das pautas, das centenas de milhares de pautas que a gente já recebeu dos nossos fãs. Nós vamos falar dele porque, além de ser um personagem da nossa infância, e o peladão que usa um símbolo do Vasco no peito está fazendo 30 anos. E a gente vai explicar por que, que a gente. O que tá fazendo há 30 anos, da onde esse cara surgiu, o que veio primeiro, o desenho, o boneco. A gente vai comentar daquele triste filme do Duff Ludergreen da década de 80. Toda a febre que teve de outros itens colecionáveis de He-Man, as nossas frustrações de infância, histórias de boneco, histórias de desenho e por aí vai. Beleza, sou suspeito pra falar, hein? Sou fã. Foi a principal coleção minha na infância. Esses bonequinhos aí fizeram história pra mim. Beleza, vamos lá? Sessão de cartas? Roda o peão, joguem as cartas, joguem milhares de cartas nas nossas cabeças. Os nossos fãs não param de escrever pra gente. Estamos... É muita coisa. Roda, faz o som do peão, Leandro, faz o som. Pegou aí. Peguei uma aqui. Tá na mão. Na verdade, a nossa cartinha é um breve comentário deixado no nosso post do Zinecast passado sobre a história dos videogames, né? No meu tempo, a nossa série No Meu Tempo, que era tudo melhor, hoje em dia também. Mas... Muito curtido o nosso cast, hein? Muito curtido, 1 milhão de curtidas no Facebook e centenas de comentários. O legal é que a gente está ressuscitando alguns amigos que a gente não fazia tempo que não conversava, né? O verdade. Marcelo Samuel da Costa, por exemplo, estudou com a gente muito tempo. Nossa, o Marcelão, gente finíssima. Foi o primeiro a comentar o Zinecast passado, mandou um legal, gostou da história dos videogames, falou que estamos de parabéns, olha que beleza. Okay. E curtiu a história das cabines, era mais um, né, que sofreu nas cabines de videogame. Mais um. hoje o Marcelo não caberia nas cabines. Não. Não mesmo. Aproveita que ele tá viajando pra falar isso. Nem eu também, tadinho do Marcelo. Ah, outro que escreveu pra gente aqui foi o Alexandre Pellegrini. Ele mandou pra gente aqui que a gente esqueceu de falar do que o genérico da CCE era o Turbo Game. Eu não lembro se a gente falou disso, mas a gente falou de genéricos vários, né? Mas realmente era o Turbo Game. Meu primo tinha esse Turbo Game, cara. Foi o que eu tive também, aquele que tinha as duas entradas lá. Primeiro teve o Top Game, depois teve o Top Game VG 9000 e depois o Turbo Game. A CCE evoluindo assim, né? E a CCE de novo com aquele conceito, né? Conserta, conserta, estraga. Exato. Ou o clássico começou comprando errado. Também. Vamos ver o que mais. O próprio Leandro mandou um cosplay totalmente feio aqui de Adventure. Tá lá no post, clica lá pra ver. Criativo. Bota criativo nisso. A Josi mandou um comentário pra gente assim: galera, vocês têm que fazer um tema de futuro Zinecast que é jogos de RPG. Meu Deus, olha, vai sair coisa. Não sei, melhor tem que gravar e ouvir muito bem antes de divulgar essas histórias de RPG. Mas se alguém tem alguma ideia, se alguém quiser que a gente grave uma história de RPG e coloque, né, aperte o sim. Se alguém quiser que a gente conte as nossas histórias de jogos passados de RPG, aperte o sim e deixa um comentário no nosso post. Quem mais? Manda a história pra gente também, né? Manda. Verdade. Se tiver algum assunto que quiser que a gente toque, que a gente comente, só colocar lá. Que mais? É isso aí, pessoal. Olha, isso aqui são só alguns dos comentários que a gente deu uma filtrada. A gente, como eu disse, começaram a ressurgir os amigos que estavam quietinhos lá no Facebook, só nos acompanhavam de vez em quando por comentários, agora resolveram se manifestar. Parabéns. Continue assim. Ressurgindo. Exatamente. Obrigado. Verdade, obrigadão mesmo. Então, pessoal, He-Man, né? Como diz o Leandro, o Ele-Homem, né? Ele não, infelizmente o Leandro não pôde participar, ele vai ficar na edição de som do nosso, da nossa maravilha de Zinecast. Como ele chama o He-Man de Ele-Homem, não pude deixar de citar, né? O He-Man, essa figura mitológica da nossa infância, para quem não conhece, era um clone do Conan, né? Que veio no embalo do Conan na década de, começo da década de 80 e que vivia num certo planeta chamado Eternia, um mundo que, olha as coincidências, né? Aparentemente medieval, mas que tinha muitas tecnologias avançadas. Eu me lembro inclusive que todas as naves e veículos eram tecnológicos e tinham uma cara de bicho, algum bicho tinha na frente dele assim, e todos os veículos faziam curvas de 90 graus, parecia o Tron. É verdade. Tive uma crise existencial porque eu não entendia como que os caras conseguiam ter uma nave portátil que voava e não tinha tecnologia para fazer roupa. Boa. E Eternia também era repleta de seres mágicos, então misturava tecnologia, magia, mundo medieval e por aí vai, né? Enquanto o planeta era comandado pelo rei Randor. Randor é um nome típico de RPG também, né? O vilão esqueleto queria sempre dominar o castelo de Grayskull, né? E assim ter o controle de todo aquele universo que, olha, era protegido pelo He-Man, mas que tinha uma identidade secreta. Na verdade, o príncipe Adam tinha uma identidade secreta que era o He-Man. Aquela história Superman Clark Kent, né? Põe um óculos e ninguém mais reconhece o cara. No caso do He-Man, ele tomava um bronzeamento artificial e... caía um raião nele, ele tostava ele, ele ficava morenão. e tirava o colete rosa, né? Então o príncipe Adam era o filho do próprio rei Randor. E o pai dele não desconfiava de nada, né? Isso que é o mais triste. Ô William, você que é o nosso especialista em He-Man, ele conseguiu... Eu achei que eu curtia muito os bonecos de He-Man, mas depois que eu conversei com o William, eu vi que não sei nada. Ah, né? Capaz. Pô, gente, eu tô rindo do pai do cara, não reconheci ele. Cara, olha, teve muitos episódios e nada, né, cara, de reconhecer. É ninguém, né? Ninguém, Eterna inteira, imaginava que. Ah, mas outro segredo dele era era a entonação da voz, né? Ele dava um encorpado na tudo. Voz e falava. Cartão de couro, mano. E aí ninguém percebia, cara. Bronzeamento, tanga de pelúcia e entonação de voz fazem toda a diferença, cara. Com certeza. Ô William, você que manja pra caramba. He-Man não surgiu de desenho, né? Veio primeiro na linha de bonecos mesmo, né? É, isso é uma coisa que, na verdade, nós brasileiros aqui acabamos conhecendo o He-Man no desenho animado. Quando chegou aqui, começou a passar no Balão Mágico, depois começou a passar no Show da Xuxa, foi aquela transição, né? E aí deixou a molecada toda louca. O brinquedo aqui saiu licenciado pela Estrela, mas na verdade quem lançou foi a Mattel originalmente. E tem toda uma história lá que começa desde o final dos anos 70, que a Mattel burramente não quis saber de licenciar uns brinquedos de Star Wars. E aí perdeu essa patente aí, e falou, nossa, agora a gente precisa inventar uma coisa nova, uma linha de brinquedos pra arrebentar, pra frente, que a gente tá perdendo pra Star Wars, tá perdendo pro G.I. Joe, como é que a gente faz agora, né? E aí um cara da Mattel, o Roger Sweet, que aí convocaram aquela reunião, aquela galera lá, falou, a gente precisa criar uma linha e tal, ele levou três modelinhos lá, três bonequinhos, que ele fez lá, ele modelou lá em cera, na parte, pro pessoal, pra apresentar pros executivos da Mattel, as ideias dele, né? E ele deu o nome, He-Man, e saiu os três lá, era um He-Man, um era um He-Man bárbaro mesmo, um era um He-Man militar e o outro era um He-Man herói espacial. O pessoal gostou do He-Man bárbaro e falou, vamos investir nessa ideia aí. E toda essa história com o Conan aí é porque rolou até na internet uma lenda urbana de que, na verdade, a Mattel já tinha licenciado o produto do Conan pra fazer. E aí o filme, como era muito violento e tal, não ia dar certo pra vender pras crianças, a Mattel, com aquele produto encalhado, deu uma mudada lá e lançou os bonequinhos. Na verdade, hoje em dia, essa história um pouquinho mais bem desvendada aí, a Mattel conseguiu provar que os bonecos, na verdade, a ideia já estava vindo desde o início dos anos 80. Em 81 já tinha uns protótipos dos bonecos, especialmente do He-Man mesmo. E o filme do Conan é de 82. Né? Mesmo assim, a Universal meteu um processo na Mattel na época, falando que era plágio. Mas no final das contas, a Mattel conseguiu ganhar, mostrando que acho que imagino com toda essa documentação aí, provando que não, a gente inventou o He-Man antes. Então, apesar de Eternia ser, com exceção do fato tecnológico, ser meio uma era iboriana, né? Tem muita coisa parecida lá com o negócio, tem muito feiticeiro, criaturas monstruosas e tudo mais. O He-Man veio primeiro, em termos de, comparado com o filme, né? O Conan já existia nos livros e tal. Cara, e He-Man começou, na verdade, até um nome mais comprido, né? É He-Man Masters of the Universe. É, os Mestres do Universo, que na verdade seria o nome original da coleção, é Mestres do Universo, né? Mas o... que no final, conforme a evolução foi do desenho e tal, foi falando que os Mestres do Universo seriam os amigos do He-Man, o grupo de elite lá do He-Man e seus amigos, do Rei Randor ali, que era pra lutar contra as forças do mal lá, do grande vilão esqueleto. Cara, tu viu, o esqueleto tá aí, cara, um vilão que ganhou meu respeito na minha infância, porque ele tinha voz de vilão no desenho, tinha cara de vilão mesmo, né, tinha aquela cara de esqueleto mesmo, só que no final era meio Dick Vigarista, né. Ah, pra abandonar os companheiros dele na hora que a coisa apertava, não tinha igual. Bom, desfeito, né, o imbróglio aí entre cinema, né, criadores de Conan, criadores de He-Man, começou a febre, né? Lançou o personagem, fizemos... E aí vendia e tal, tava vendendo legal, mas a Mattel também quis dar um gás, né? Falando, vamos vender mesmo. Então o negócio aí, que eles chamaram a Filmation, que era o estúdio de animação lá, e falou, pediu pros caras, ó, desenvolve esse, ó, tá vendo essa boneca errada, isso aqui, vocês precisam criar uma história pra isso aqui. Precisam vender, vamos lá. É, vamos vender. E aí a Filmation criou a série animada, que estreou em 83, daí até os 30 anos que a gente começou a falar aí no início do Zinecast, que quem tá, o He-Man, na verdade, o personagem em si e tudo mais, completou 30 anos ano passado, foi em 82 que a série de brinquedos foi lançada, mas o desenho da Filmation tá completando 30 anos esse ano, de 83, tá completando 2013, 30 anos, que foi o desenho que fez todo mundo ficar maluco por conta do He-Man, inclusive a música tema, que ficou famosa pra caramba, né? Teve regravação, acho que do Balão Mágico, esse tipo de coisa, né? Aí aqui no Brasil também embarcou na febre, né, a Estrela lançando os bonequinhos, que comparado com a coleção que... O número de bonecos que a Mattel lançou na época, aqui até foi bem pouco. Tinha muito personagem que, na verdade, até não tinha aparecido no desenho ainda, mas lá nos Estados Unidos a molecada já estava louca por causa deles. E olha que legal, né? He-Man foi pros quadrinhos, cara. Também. E foi pros quadrinhos, deixa eu ver aqui, por quem mesmo? Olha, ele foi... O He-Man, cara, é um agregador, né? Ele já participou de histórias da DC, da Marvel e da Image, cara. E tá na DC de novo, né? A DC conseguiu os direitos de novo, tá republicando as histórias agora. E tá com os caras legal lá no roteiro e tal, tá. Eu não li ainda, mas o pessoal tá falando que tá interessante o que estão criando lá. É, mês passado, né, saiu uma notícia que ia ter um crossover aí, né, de Liga da Justiça e Mestres do Universo, e desenhada pelo Ed Benes, né, brasileiro. Isso, cara. É legal mesmo. Você viu que o He-Man tá com tudo. Tá falando de um longa-metragem novo, né, que tá andando, tá correndo aí. Eu, sinceramente, espero uma nova onda de He-Man mania aí. Cara, o longa-metragem, putz, a gente tem que falar dele, né? Vamos ter que falar. Nossa. O clássico. Olha. Fazendo misto com o quadrinho aí, até falando do... Falando em quadrinhos, na época do desenho da Filmation, tinha uns caras lá, uns roteiristas que, início de carreira, que hoje em dia são caras de responsa, né? O Paul Dini, o cara fera do Batman Animated Series, né? O Straczynski lá, do Babylon 5, do Homem-Aranha, daquela controversa fase do Homem-Aranha lá, da Gwen Stacy. É, e tanto o Straczynski quanto o Paul Dini fizeram... São roteiristas de seriados também pra TV, né? Também. O Paul Dini já escreveu cada coisa, cara. O Paul Dini já fez episódio de Caverna do Dragão, He-Man, já foi consultor de Lost... Cara, fez o Superman Paz na Terra, que eu acho que é disparada a melhor história do Superman que eu já li na minha vida, né? E entre outras dessa série que ele fez com o Alex Ross. E, cara, é um cara de respeito, pô. He-Man, o pessoal pagava bem na época, né? Imagina como é que funciona a cabeça de um cara desse pra ter ideia pra tanta coisa assim. Porque esses caras da Filmation que inventaram essa história de Rei Randor, de Príncipe Adam, Identidade Secreta e tudo mais, porque quando o bonequinho saiu, não tinha nada disso. O He-Man era o He-Man, só não tinha Identidade Secreta, não tinha nada, não transformava, não era nada. Era bem diferente. Depois que esses itens aí foram adicionados à mitologia do personagem. Foi pra dar uma suavizada no personagem, né? Porque a essência dele era bem... como diz, proibido para menores. Ah, ele era tipo do cara bárbaro que morava numa aldeia e saiu da aldeia para lutar contra as forças do mal. Então, a coisa era... Ele era mais bruto. Ele era mais bruto. Boa. E ainda falando dos quadrinhos de He-Man, cara, vocês não vão acreditar, mas eu tenho uma edição de Mestres do Universo, da Editora Abril, formatinho. Olha isso. Que saiu entre 86 e 88, que eu preciso dar uma olhada, mas eu achei essa edição. Eu acho que eu comprei ela junto com uma edição de Transformers, pra vocês terem uma ideia. E tá lá, cara. Desenterrou. He-Man, cara. Na época que ele saiu pela Marvel, né? Era da época dos quadrinhos da Marvel, né? Legal aquelas historinhas da Marvel, eu gostava. Bem que eu tinha 10 anos, a gente empolgava mesmo. Cara, a Marvel tá de parabéns, né? Porque ela adaptou Star Wars. Já começa por aí, né? Pegou tudo aquilo que era da nossa infância, década de 80 ali. Pô, todo mundo passou por ela, cara. Depois que a DC veio na cola. Não quero, sem falar mal da DC, né? Bom, mas aí... A gente já falou dos problemas que a gente teve, que a Mattel teve com a Universal, né? Processo de plágio com o Conan. Que, né? Quando você olha pro boneco e pro quadrinho, vai lá, né? Só que a hora que a gente vê o filme, é Conan descarado, né? É, não tem como ninguém lembrar, né? Falei, cara, parece que eu já vi isso em algum lugar. E o filme teve aquela base na origem, vou ser redundante, na origem original do He-Man, né? É verdade, porque lá o He-Man não era o Adam nem nada, é verdade. Ele era aquele bárbaro rebelde contra o esqueleto, né? Bem lembrado, bem colocado. Cara, falando em origem original, Mr. André... Opa! Os bonecos, né? Na época não era action figures, vamos chamar de boneco na época. Né? É verdade. Foram esses. Lembra que a gente chamava de hominho? Hominho, exatamente. Hominho. Né? É chique falar action figure. Na nossa época era hominho mesmo, cara. E eu fui, final de semana, eu fui na casa do meu pai resgatar alguns, né? E eu achei 4 exemplares aqui, originais da época. E um deles só que era o... que era a turma do bem, né? Como a gente pode dizer. O Gorpo, cara. Majestades, amigos, para seu divertimento, apresento com orgulho os antigos e místicos Gorpos de Ramastama. Miguel, Magal, Mugel, Mugel, Lemos Místicos... Você teve o Gorpo? Eu tenho, tá aqui na minha mão. É o personagem mais inútil, cara, porque ele... Ele não faz nada, ele é um peão, cara. Ele tem um eixo embaixo dele que você puxa um chicote serrilhado e ele fica só virando, cara. Vocês vão ver. Eu vou tirar fotos e vão ver no post, cara. Essas coisas tristes aqui. Vou tirar fotos dos meus aqui, o William tira dele também. Vamos postar porque vai ser saudosismo. Mas o Gorpo, eu lembro que o Gorpo eu ganhei, na verdade, porque a minha irmã, que é 7 anos mais nova que eu, também começou. Ah, quero isso, quero aquilo. Aí meu pai falou, eu falei pro meu pai, se o senhor for comprar alguma coisa, compra pelo menos do He-Man pra ela, pra ficar junto, aumentar a coleção, né? E aí acabou ficando comigo o bonequinho dele. Ah, ela que quis o Gorpo, na verdade, então. Não, ela queria um brinquedo pra brincar comigo ali. Eu falei, não, se você vai comprar, compra um da turma do He-Man, mais inocente, e aumenta a coleção, né? É. E eu tinha um problema sério, cara, porque deve ser algum trauma de infância isso. Sempre que tinha um desenho animado que tinha a série de bonecos, ou um primo ou alguém da rua comprava o personagem principal. Fosse o Rambo, fosse o He-Man. Sempre alguém, opa, eu tenho o He-Man. Aí eu, né, tão bondoso de coração, putz, se o cara já comprou o He-Man pra gente brincar junto, eu vou comprar um diferente. Vou comprar o melhor amigo do He-Man, vou comprar o inimigo do He-Man, né? Então, lógico, ou eu sempre perdia, ou eu sempre era coadjuvante das brincadeiras, né? nunca levava melhor. Então, olha o nível. Zodak. Esse eu sei que o William tem o igual. Zodak eu tenho. Eu nunca entendi o papel desse cara, mas ele é... Ele é meio... Eu tava vendo, eles são meio que uma mistura de Lanterna Verde ou Tropa Nova com Vigia. Porque eles não... Na verdade, eles também ficam meio de longe, né? Ele não ajuda muito, assim, o He-Man, na verdade. Né? Não, cara, mais nada a ver. Mas a gente tem... Nós dois temos, né, cara? Não sei por quê. E eu gosto desse bonequinho. Eu falei, o que tanto eu gosto de Zodak, rapaz? Tem outro vilão, que esse eu achei bacana pra caramba, era do meu primo, eu troquei com ele, eu tinha o mentor, ó, sidekick, né, o melhor amigo do He-Man era o mentor, eu tinha, meu primo tinha o He-Man, logo eu comprei o mentor. Mentor. E o Duncan, né, aí isso. Eu falei, não, eu preciso de um vilão, troquei com meu primo, troquei pelo Mandíbula, cara. Nossa, o Mandíbula, cara, eu tinha, né? Meu irmão detonou o Mandíbula. Ele troca a mão, ele troca aquela maneta dele, né? Aquele braço intercambiável, troca, cara, tem um ganchinho. Aí eu fiz um... Eu aproveitei o embalo, peguei outras armas, arma de Thundercat, outras assim mais agressivas, e fiz adaptações pra ele. Hoje ele encaixa muita coisa nesse braço dele aqui. Ele tá mais funcional até agora, gente. Tá, faltou um cinto do Batman pra ele. E aí, cara, eu tenho aqui também, esse eu investi, cara. Custei pra achar na época e, putz, era o diferencial da turma. Um personagem que é muito confundido com os filmes do Karate Kid. Alguém tem um palpite qual seja? Do Karate Kid? É. Karate Kid? Muito confundido. Agora, todo mundo fala errado o nome do cara. Fala o nome do personagem do He-Man pensando que é um personagem do Karate Kid. Porra, agora você me pegou. Eu ia falar um personagem, mas ele, acho que, não sei, só você teve acesso a boneco importado. Eu ia falar o Jitsu, que era um cara que tinha uma mãozona que dava um golpe de karatê também, mas acho que não é isso. É esse? Cara, o Cobra Khan. Ah, o Cobra Khan. Todo mundo chama o Cobra Kai. A escola Cobra Kai de Cobra Khan, cara. Verdade. E todo mundo fala, o Cobra Khan, a escola que bateu no Daniel LaRusso lá. Não, não, não. O Cobra Khan, cara, tem um lance que o corpo dele não tem aquela jogadinha de cintura, tá ligado? É verdade. Ele tem um reservatório de água, você enche ele e ele dá uma cuspidinha mesmo, cara. Sai uma aguinha, tá funcionando ainda aqui. Ó, já dá pra envenenar os outros personagens seus aí já. É, eu lembro que o personagem abria tipo uma lateral de Naja assim e saía aquele, sei lá, uma névoa que envenenava o pessoal os inimigos deles, né? Esse não tem essa cabeça de Naja, mas sai uma cuspidinha. E pra fechar, Esse eu não trouxe aqui. Eu preciso pegar ainda. Eu tinha um veículo, cara. Qual você tem? Você tinha? Você tem ainda, né? E tá zerado. E eu lembro que eu comprei pra fazer sacanagem com a minha irmã, cara. Porque ela costumava quebrar os meus brinquedos, mais nova. Aí eu me vinguei. Eu comprei um que chamava... Tem um nome complicado, cara. É Baixa... Baixa alguma coisa. Era um carro com a cabeça de Triceratops. E tinha um braço, que era uma massa, cara. Uma bola de pedra gigante. Ah, eu lembro desse boneco, desse veículo aí. Você aperta um botão, cara, ele dá uma porrada. Aqui no Brasil não ficou com o nome de Broncossauro? Era isso, cara, exatamente. Broncossauro, negócio... Era um negócio parecido. Vamos pesquisar enquanto a gente fala aqui, porque eu não posso esquecer o nome desse cara. E ele tá zerado, e eu usava pra moer as bonecas da minha irmã, cara. A vingança. Não, cara, dá uma porrada considerável aquilo lá. Você pega o embalo e desce o cacete. E aí? Dos meus bonecos, eu tinha uma certa vantagem. Eu também segui essa mesma linha que você, do tipo, tinha uns amigos na rua e tal, então a gente meio que... um acordo de pequenos cavalheiros, né, do tipo, ó, eu compro um, você compra outro, porque na hora que juntava, dava toda aquela galera com os bonecos diferentes, né, dava toda a turma, assim, né. Mas era a vantagem que eu tinha um irmão, que era 3 anos mais novo que eu, então o combinado meu com ele era, você coleciona o mal, eu coleciono bem. Então, os heróis eu compro, você compra os vilões. Então, só que hoje em dia eu herdei, né? Ele não ficou, foi embora, e os vilões dele eu herdei, estão comigo hoje em dia também. Então, eu até tenho, não tenho muitos também bonecos assim, mas tô com o He-Man, tenho o Príncipe Adam, tenho o Mentor, o Stratos, lembra aquele amigo dele alado lá, que era rei de Avion, né? Aquele reino dele lá, todo mundo voava também. Tenho o Attila. Tem o Zodak, como a gente falou já. E tem, hoje em dia, então, os que eram do meu irmão. Tem o Esqueleto, também tem o Cobra Khan, Mandíbula, a Maligna, o Homem-Fera, o Aquático. E acho que são esses que eu tenho. Aí, de veículos também, eu tenho a nave de ataque, que era uma verde e amarela, aquele jato que o He-Man voava. Nave de ataque aqui, nos Estados Unidos é o Wind Raider. Aí eu tive, então, veículos também, né? Eu tive aqui no Brasil, saí com a estrela nave de ataque, o original era o Wind Raider. E a máquina de combate, que era um azul, que soltava um ariete, assim, que desconectava a frente, tinha aquele jatinho, que aparecia bastante no desenho, um jato azul que o He-Man voava normalmente, né? Putz, aquele era muito legal, cara. Aquele lá tem hoje em dia aqui também. Tinha um cavalo, o Gladiador... Stridor no original, e tinha o Tubarão que aqui no Brasil e Land Shark no original. Era um tubarão do esqueleto que ficava abrindo a boca conforme andava, assim também. Era legal aquilo lá. Cara, o Rotor você não teve? Ah, o Rotor também. Verdade, tem o Rotor aqui também. O pretinho, né, que rodava também. É legal. O Rotor era da hora, cara. Bom, dos meus não sobraram nenhum hoje em dia. Meu irmão apavorou com eles. Não só com eles também, mas com aquela série clássica da Super Amigos de plástico. Ele comeu todas as mãos, pedras, bonecos. E eu tinha o He-Man, tinha o Mentor, tinha o Aquático, o Homem-Fera e o clássico, o Zodak. Todo mundo deve ter tido, né, também. Acho que o Zodak, eu não sei que a molecada gostava tanto dele, né? Todo mundo tinha o Zodak. Deve ser promoção, cara. Devia ser mais barato. Eu acho que sim, né? Cara, que não sobrou nada, cara. Não sobrou nada. Só as peças avulsas. Ele comeu os dedos. Apavorou meus bonecos. Tinha a turma os mestres do universo em si, né? Uns personagens que tinham alguns poderes meio difícil de entender, né? Eu tô olhando a imagem aqui do Multifaces. Lembra desse cara? Eu gostava desse personagem, eu sempre quis ter ele, mas por esse acordo com os amigos ali, um outro amigo meu comprou ele, e eu nunca tive o Multifaces, cara. Eu queria ter. Eu achava o boneco legal pra caramba, mas qual que era o poder dele, cara? Trocar de cabeça, virava face, né? É, o do monstro até dava pra entender, parece que ele ficava mais forte quando virava monstro, né? Mas o robô, eu não sei por que ele virava o robô. Eu tenho a arma dele aqui. Você teve Multifaces também? Não, eu consegui só a arma. Aliás, o meu arsenal é mais variado, né? Eu tenho o o machado do abelhão, a espada do aquático, a espada do esqueleto. As armas originais. As armas. As armas tem, o restante não. Cara, uma coisa que me lembra bastante dessa coleção aí é que eu lutava contra o meu instinto. Eu achava mais legal a pantera do esqueleto do que o gato guerreiro. Tá, mas não tenha dúvida. Ah, o pantera era legal, tinha um veludinho assim, né? Era legal. É, era veludinho, meio roxinha. Pô, muito mais legal do que o gato guerreiro. E falei, na... lutava contra o instinto de comprar o gato do vilão e deixar de lado o gato guerreiro, que era o... apaixonava a molecada, né? Olha, a cotação de bonecos do He-Man no Mercado Livre tá boa, hein? Você já tá dando uma olhada aí? Tô dando uma olhada aqui, os que estão em bom estado... Olha, William, vamos negociar. Opa! Aproveita que tem. Vamos negociar, cara, olha aí. Ah, é aqueles que estiverem ouvindo o Zinecast, tá? Eu tô ressuscitando a minha coleção dos bonequinhos antigos, apesar de estar colecionando os novos também, da série nova agora, o Classics, né? Que eu achei muito legal, a Mattel, na verdade eu descobri ano passado, né? Por umas coisas que estavam vagando na net, assim, e vi, nossa, que legal, a Mattel tá relançando os bonequinhos com visual clássico, só que atualizado, né? As articulações estão maiores e tal. Pô, queria até comprar um, tá? Minha esposa que falou, mas por que você não compra? Você gosta? Ah, foi o que eu precisava, né? Já tô colecionando esses aí também. Então, quem estiver ouvindo aí, que tiver aí, quiser negociar, manda uma mensagem aí pro pessoal do Zinecast aí, pra gente pode, quem sabe, sair negócio. Olha, eu tava fuçando aqui na internet também, achei um site, a gente vai colocar até o link no post aí, he-man.org. Cara, esse site tem tudo. Tem tudo aí. É um fan site de respeito. Tem de tudo. Tem os brinquedos, os desenhos, uma enciclopédia, comunidades. Cara, como cara, tem até aquelas mini... Como vocês lembram, né? Vinha uns gibizinhos, uns mini gibis nos bonequinhos originais, né? Nos antiguinhos. Tinha. E aí no he-man.org tem tudo online pra você ler eles. Se quiser saber a história do He-Man naqueles bonequinhos, você pode ler tudo online. Tudo de graça, tudo na faixa. Aí, pronto. Vamos deixar o link no post. Entra aí, moçada. E o site é bem organizadinho. Muito, muito organizado. E os outros derivados? Toalha, lancheira, outras coisas que a gente que teve. Vocês tiveram alguma coisa memorabilia? Eu tive uma lancheira. Né? Eu tive uma lancheira. Eu acho que eu tive, no máximo, eu tive uma camiseta. Mas fora isso, tipo toalha, lancheira, mochila, não teve. Cuequinha. Não tive do He-Man. Eu tive do Superman, lembra que tinha duas cuequinhas do Superman? Ah, mas isso tem uns amigos nossos com 30 e poucos anos que também tem até hoje, viu? Opa. Não vamos citar nome, mas tem os caras que tem, viu? Conheço. É, vamos deixar para outro dia essa história. Deixa para lá, por enquanto. Mas, né, logo depois do estouro de He-Man, também teve o universo expandido, né? Surgiu o universo da irmã do He-Man, a retcon da She-Ra, né? Ela foi inserida, né? Na história do passado do He-Man após o desenho que já tá na cabeça das pessoas. Opa, vamos faturar agora com a irmã dele, né? E vamos vender boneco pras meninas, pras né? meninas, vamos vender pras meninas agora. A gente tá vendendo... Esse negócio de vender brinquedo teve problema em países que nem na Inglaterra. Chegou a proibir na hora do desenho animado de passar propaganda do brinquedo junto. Porque a Inglaterra proibiu. Na hora do desenho animado não podia passar propaganda do brinquedo. Que ficou uma febre, a molecada toda queria comprar os bonequinhos, né? E a Mattel também falou, vamos lançar, a gente tá vendendo que nem água, tá vendendo de baciada de boneco pros meninos, vamos vender pras meninas também. Aí inventaram o universo da She-Ra. E que tinha mais ou menos, era um paralelo de verdade, né? O vilão também tinha a cara de caveira, se for ver, né? Lembrava. É. Tinha a malvada, tinha praticamente a versão menina de He-Man, né? De todos os personagens. Segui a mesma receita. É. E que, na verdade, eles aproveitaram ali o Hordak. Na verdade, ele saiu originalmente, ele era vilão do He-Man. Né? A Filmation que aproveitou e falou, vamos colocar ele de vilão da She-Ra agora, né? Vamos colocar ele em outro planeta lá. Porque também o Hordak saiu na coleção de brinquedos também, originalmente. A série já tava começando a dar uma cansada, mas até falou, não, vamos lançar mais um grupo de gente aí pra... O He-Man já tá cansado de lutar com o esqueleto, vamos pôr outro cara pra lutar com ele também, o Hordak. E aí enfiaram o Hordak, aí a Filmation aproveitou o personagem pra colocar como arqui-inimigo da She-Ra. Bom, e aí entrou a She-Ra na parada, cresceu o desenho, vendeu o boneco, vendeu um monte de coisa. Lógico que tinha que virar filme, né? Pra nossa alegria. Cara, eu lembro que quando eu assisti He-Man a primeira vez, cara, foi puta merda, não acredito, filme do He-Man, cara. Que da hora, vamos ver. Eu lembro que eu assisti com meus bonecos tudo em volta, fiquei louco. Quando terminou o filme, eu falei, o que tá acontecendo? O He-Man veio pra Terra, tinha um menininho. Não tem corpo, não tem ninguém. Não tem ninguém, cadê? Caramba. A maior frustração foi aquele personagenzinho, né? Pra quem não acompanhava só o desenho, né? Só tinha acesso ao desenho. Era o Gwildor, porque na época eu falava pro meu irmão mais novo. Ele ficava chorando no assistir o desenho e não vê o corpo. Então eu disse, ah lá, aquele lá é o... Eles fizeram porque não conseguia fazer o corpo voar no filme, então colocaram aquele anãozinho. Já escutei essa desculpa também na época. Não, e o filme é estrelado por ninguém mais, ninguém menos que Dolph Lundgren, né? O loiro mais apropriado para a ocasião, para a ocasião, né? O cara que foi lançado no filme do Rock, né? É, né? Ivan Drago. Ivan Drago, cara. Não, terrível, terrível. O destino do cara, olha... não foi feliz, cara, mas tudo bem. Teve o... No cast desse filme tinha o Duff Lundgren como He-Man, Frank Langella como esqueleto, Meg Foster com a Maligna, Billy Bart era o Gildor, e mais Courtney Cox. Olha aí, Courtney Cox no passado dela. Fazia... Julie Winston, que era personagem da Terra, né? E o resto, cara, não tem... Nossa, não tem ninguém que... Muito mais... Deve ter personagem... Ou virou... coadjuvante de seriado americano e foi... Ou investiu na carreira pornô, né? É o destino dessas pessoas que não aparecem muito nos filmes. É uma boa saída. Cara, tô olhando aqui no IMDB, o filme de 87, né? Tem nota 5, cara. O pessoal... Tá achando o quê? 5,1. Pô, 18, mais de 18 mil pessoas classificaram. Pô, com certeza assistiram uma vez só antes dos 15 anos. Pra dar uma nota assim. Olha... Mas aí depende do contexto, né? Quem de repente acompanhou o surgimento do He-Man nos bonequinhos e mini gibis antes do desenho, pode até dar um crédito maior pro filme, né? É, queira ou não, né? Era, vamos assim dizer, quem gostava, que nem o André tá falando aí, quem gostava é, de certo modo, um sonho. Ele, tô vendo na tela grande, né? Tô vendo finalmente, tô revendo um filme do He-Man, um ator representar o He-Man. Coisa que a gente tá pra ver muito em breve aí, né? Estão fazendo um filme novo aí, vamos ver o que vai dar. E que vão seguir, se vão querer seguir uma mescla de desenho da Filmation com os bonecos clássicos, o que vai sair aí? Ninguém sabe ainda o que esperar desse filme novo do He-Man aí, né? Olha, eu tô olhando aqui, o pessoal que curtiu o filme do He-Man, curtiu também Starship Troopers, Mortal Kombat, meu Deus do céu. Cara, não, para aqui a lista. Não dá. Street Fighter, tem aqui, cara. Desenhos, né? Os desenhos teve remakes feitos aí em 89, 90. Teve também as novas aventuras de He-Man. Sempre que vai relançar, é as novas aventuras de alguma coisa, né? É, da década de 90, o final dos anos 80. Né? De novo, a Mattel querendo dar um gás, né? Falou, nossa, agora já tava o pessoal desanimando. Falou, vamos lançar um outro. Só que esse aí, pra quem é fã de He-Man, essas novas aventuras aí do... É meio que, vamos dizer, a ovelha negra da família aí. Os personagens descaracterizados, tem nada a ver, outro planeta, o planeta Primus, umas aventuras meio espaciais, uma coisa meio. Não muito com o que era, o que todo mundo estava acostumado já do He-Man, né? É, essas novas aventuras, ele saiu... Pô, na extinta TV Colosso, cara. A TV Colosso era legal. Não escolhia bem os desenhos, mas era legal o programa. 94, 95. É, acho que foi a época que passou aqui mesmo, é verdade. É isso mesmo. Até teve animação legal de 2002, quando a série, quando o personagem estava completando 20 anos, né? Que aí lançaram, aí foi um desenho de responsa, aí foi legal. É exemplo do que está acontecendo agora com os Thundercats, né? Um desenho novo aí do Lion e companhia. E essa série aí criou toda uma história, inseriu itens na mitologia aí que tá valendo, que na verdade esses gibis novos que estão publicando aí estão seguindo até muita coisa do que tinha nesse desenho de 2002. Só que também até um estilo meio anime, assim, o desenho, só que não fez sucesso com a molecada da época não, que curtia Yu-Gi-Oh!, Naruto e Companhia Limitada, né? Quem acabou gostando desse desenho aí foi os velhos mesmo. William, você que assistiu, a dublagem continua mesmo? É o Garcia Júnior que tá... Aqui no Brasil foi legal, foi, na verdade, foi, passou no Toonami, na época, passava no Cartoon Network, né? E o pessoal do estúdio de dublagem fez um trabalho legal. O que eles fizeram? Eles chamaram os dubladores originais do desenho da Filmation aqui no Brasil, a mesma galera que dublou, a exceção, as ausências foram só o pessoal que já não podia mais, que tinha falecido, que era o caso do dublador do Mentor, da Tila. Mas o restante do elenco chamaram todo o pessoal velho para dublar. E ficou muito legal. Eu acho até... Eles não traduziram os nomes mais, né? Eles deixaram, em vez de falar Mentor, que era o que o público brasileiro acostumou, falavam Man in Arms, o Mandíbula Trapjaw, o Gorpo Orco. Só que a dublagem ficou um trabalho muito legal. Só que aqui no Brasil também, o desenho teve duas temporadas, e no Brasil a segunda não passou. Porque também não fez sucesso com a molecada brasileira aqui, que acabou não assistindo muito também, e o estúdio nem investiu na dublagem da segunda temporada, que eu assistia na original, é o He-Man luta contra, além do esqueleto, né, contra os Homens Serpente, que também foi uns bonequinhos que saiu originalmente, era do brinquedo e no desenho da Filmation não tinha. E ia ter uma terceira temporada também lá nos Estados Unidos, que aí eles iam aí o He-Man enfrentar o Hordak. Só que também não foi feita, porque também a galerinha americana também não ficou muito comovida, não. E aí o próprio estúdio não investiu numa terceira temporada. Uma pena, o desenho era legal, eu gostava. Cara, e durante a pesquisa que eu tava fazendo aqui pra lembrar de tudo de He-Man, eu achei um negócio que, cara, explodiu minha cabeça. Eu fiquei vendo aqui lá em looping. YouTube... Você dá uma busca em Man at Arms, espada. Como é que é isso? A espada do He-Man era a espada do poder, né? Do poder, Power Sword. Exatamente. Power Sword Man at Arms no YouTube. Vocês vão ver o verdadeiro, o cara, o mentor, fazendo a espada do He-Man de verdade e pondo em prática. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Quem não viu, vai ter o link no post. Tem que assistir. É um cara, louco nos Estados Unidos, que o cara reproduz espadas e armas. É um ferreiro, é um Man at Arms mesmo, cara, da real, que reproduz as espadas famosas, cara. E eu vi ele fazendo, puta, a espada do He-Man perfeita. Ganhar vida, né, no mundo real. Olha, pode ganhar a vida e tirar a vida, porque os testes que ele faz são animais, cara. O cara fez uma espada de responsa, né? Não, tem que ser forte. Bom, vai ter o link, cara. Vocês têm que ver isso. Aí, beleza. Brinquedos, filmes, desenhos. O desenho, pra quem... Eu até assisti esses dias. Tá, pra quem tem TV a cabo, tem o canal Gloob, né? Passa He-Man, acho que todo dia à noite. Passa lá, é. He-Man e She-Ra, né? Passa os dois. He-Man e She-Ra. Exatamente. Quem quiser perder a boa referência que tinha de infância e começar a achar ruim, pode assistir lá. Acabar com suas lembranças. Vai lá. Cara, pra começar a fechar o assunto, e resgatando um assunto que a gente começou a falar no começo, que era na época de quadrinhos, o He-Man já foi a DC, já tem um crossover programado com Liga da Justiça. Enquanto eu tava dirigindo hoje no caminho, eu tava pensando em crossovers, possíveis e malucos crossovers do He-Man, né? Com quem que a gente gostaria de ver ele lutando? se fosse possível, né? Num filme, num desenho. O primeiro que veio à cabeça era o Conan, né? E eu acho que o Conan ia, putz, ia escrotizar o cara num nível máximo. E nem não ganha do Conan, cara. Será que não ganhava? Você acha que não ganhava? Cara, a gente tem que pensar o seguinte, He-Man e Príncipe Adam, né? O Conan é Conan 100%, é animal 100% do tempo. É full time, né? É full time. É Schwarzenegger full time. Cara, imagina o Príncipe Adam de colete rosa encontrando o Conan. É, até ele se transformar no He-Man, o Conan já tinha dado um pau nele. É, ele ia ter que ser meio rápido pra levantar a espada lá. Cara, entenda como quiser se ter dado um pau, né? Porque olha... Aquele colete rosa não engana ninguém, cara. É, cara. Na verdade, o Conan ganhava. O Conan é malandrão, né? Ah, o Conan é bárbaro. Né? O Conan tem... Conan. E o He-Man é um exemplo. Lembra que ele dava conselhos após o final de cada episódio, né? Ele é um bom moço, né? Ele é um cara... É verdade. Ele tem uma ética acima de tudo, né? A história de hoje foi sobre algo mais precioso, mais valioso do que ouro ou prata. Chama-se amizade. Gorpo aprendeu que amizade não pode ser comprada. Dar um presente pode fazer uma pessoa fingir que é sua amiga. Mas não se deixe iludir. Um verdadeiro amigo é alguém que gosta de você pelo que você é, não pelos seus presentes. Por isso, não tente comprar uma amizade. Seja você mesmo. E trate os outros com honestidade e respeito. Aí saberá que os amigos que fizer serão os verdadeiros. Quem mais? Ah, e não esquecer antes de fechar, que pra contrapor no desenho da She-Ra, você achava o Geninho no final do desenho, né? Puta, o Geninho era complicado, cara. É, a galera começou a ficar empolgando, queria achar ele no meio dos episódios, né? Depois eu fiquei assistindo. Era esqueci da história do desenho e ficava caçando o Geninho no episódio. Era o Geninho no He-Man e o Corujito da She-Ra, né? Não, o Geninho, os dois eram da She-Ra. Os dois eram da She-Ra. Quem que era? O He-Man não tinha um bichinho bonitinho. Ah, é mesmo. Putz, é verdade. Eternia era um lugar mais bárbaro do que Eteria. O Corujito não dava recado, ele era o mascote, era o mascotinho da She-Ra lá, né? Ah, ele era. E era chato, hein? Nossa, o Corujito era só o arqueiro pra suportar ele. Nossa. Só. André. E pra quem quiser referência, no programa, no, em alguns dos programas daquele. Do Larica Total, o apresentador, o Paulo Tiefenhaler, ele acha o Geninho em alguns dos episódios, e o Geninho é companheiro, ele acha o Geninho embaixo do sofá, um duendezinho que ele apelida de Geninho, e fica companheiro dele em vários episódios, vale a referência. Ai, cara. Bom, André, faz um crossover aí você. Superman? Bom, cara, com o Superman já foi, né? Já teve um oficial, né? Que o Superman é transportado pra... numa dessas loucuras do esqueleto de controle, de realidade, o Superman acaba caindo em Eternia e ele é dominado pelo esqueleto e luta com o He-Man. Se eu fosse... colocar um pau a pau aí, e não fazer um crossover, pra valer, eu colocaria o He-Man contra o Hulk. Queria ver se ele era o homem mais forte do universo. Boa, mas, cara, o He-Man tinha desenhos que ele fazia um esforço pra levantar uma pedra e jogar em alguém, o Hulk ia lá, não sei. Eu vou defender o Hulk até o fim, tá? Já vou avisando. Ah, é. Redundante, né? Velho? Não, é. Pra mim, o He-Man perde. Ou então, eu viajaria um pouco mais e colocaria o He-Man contra o Patrick do Bob Esponja. Eles estão rindo de o quê, hein? Porque foi muito engraçado. Cara, outro que eu pensei aqui, He-Man e Wolverine, cara, olha aí. Ah, ainda é, fico com o Wolverine. Será que o Wolverine, qual é mais forte, a espada do poder ou as garras de adamante, né? Quero ver se corta aquilo. Excuse me, Wolverine Origin, miniseries issue 2, page 22, retractable bone claws. few people spent less time thinking about sex and more time concentrating on comic books, we'd have far fewer of these embarrassing moments. Tem que ver que no caso com o Superman, eu acho que dá, o He-Man ganha mais fácil, porque os poderes do He-Man são mágicos, né? O Superman é vulnerável à magia. Verdade. O Capitão Marvel dá trabalho pro Superman. Ah, boa. Shazam, cara. Shazam. Da época das antigas. Ah, nos 952 agora é Shazam. É que eu sou decenalta velho. Eu não curto muito esses 952 aí. Não me apeteceu muito, não. E pra mim, eu sempre soube de Shazam por causa do desenho. Agora, quem eu queria ver num crossover era o He-Man encontrar com o universo da Image antigo. Pra dar um pau naqueles Wildcats, naquelas tranqueiradas, tudo que o Jim Lee inventou, que o Lefel inventou, aquele povo todo inventou lá pra dizimar aquele universo. É, podia fazer um crossover He-Man, Rob Liefeld. Nossa, beleza. Boa, melhor, nossa, melhor escalação. Aí eu torço pro He-Man, com certeza. Ah, e o He-Man ainda dá um pau nele e ainda dá uns bons conselhos pro cara. A não ser que ele pegue pra desenhar o He-Man, aí ele vai vencer o He-Man, né? Porque aí ele vai colocar pé torto pra um lado, mão menor, peito, que nem aquele capeitão América que ele já desenhou, né? Que é clássico na internet. Você imagina o He-Man, ou na verdade o Príncipe Adam, de blusinha rosa, de coletinho rosa, desenhado pelo Rob Liefeld, ia ficar um travecão. Ia ficar uma princesa, né, cara? Ia ser duro, ia ser triste pro príncipe de Eterna, viu? Cara, tô lembrando, qual que era aquela paradinha lá do símbolo do Vasco no peito do He-Man, cara? Tinha algum poder aquilo? Era feito de alguma coisa especial? Parece que eu tô lembrando de algo. Teve um episódio que, bom, nos gibizinhos originais lá, dizia que quando o He-Man não tinha identidade secreta nem nada, falava que aquela roupa dele era que dava super força pra ele, que a deusa lá de Grayskull lá tinha dado pra ele. Aí, mas teve um episódio da Filmation que o He-Man dizia lá, vocês lembram que tinha uns anõezinhos que moravam num forte, que o He-Man vive e mexe protegia eles lá? E dizia que eles tinham um minério lá, acho que não lembro o nome, não sei se era pirita, alguma coisa, quem lembrar aí coloca nos comentários. Que ele, o He-Man falava que aquilo lá que dava força pra ele, né? Tanto que o esqueleto tentava roubar e forjava aquele ossinho cruzado pra pôr no peito dele também com aquele minério. Aí saiu um Ultimate Fighting dos dois lá, saiu na mão os dois, e o He-Man ganhava, né? Lógico. Cara, se é pirita, não sei, mas se fosse birita, putz, aí ia ficar disputada a coisa, cara. Ai. Bom, ninguém me perguntou qual era a função do esqueleto, cara? Eu achei que vocês iam perguntar pra mim na hora. Verdade. Da... Fábio, qual verdade. É a função do esqueleto? Era o último item aqui, eu falei, pô, ninguém vai me perguntar qual era a função do esqueleto. Cara, a função do esqueleto não é sustentar o corpo humano, a função do esqueleto é invadir o castelo de Grayskull. Essa historinha rodou a internet forte um tempo, né, cara? Nossa, e-mail era direto. Era negócio de prova, correção de prova. Era correção de prova. A professora pergunta. Prova de biologia. Qual é a função do esqueleto? O moleque me põe lá, invadir o castelo de Grayskull. Cara, dá 10 pra ele e manda pra casa, vai. Bom, pessoal, é isso aí. A gente falou quase uma hora de histórias do nosso passado, das nossas infâncias sobre He-Man. Vamos comemorar, né? Só não vamos apagar a velhinha do bolo do He-Man, deixa isso pra ele, essa boiolagem pra ele, né? Ah, é. E não percam, olha, tem uma série de referências, links no post, entrem, Man at Arms, link do YouTube, vamos deixar o filme, temos o link do filme completo no YouTube, por favor, se você quer acabar com a sua infância, assista, né? Não perda essa. Vai lá curtir o Gwildor, vai lá curtir o Gwildor. Exatamente. E a chave do universo. Contatos para trocar, vender e escambo de bonecos é com o William. Deixe seu recado no post. Peças do Castelo de Grayskull também, tô aceitando doações, viu? Frigo. Pô, você ganhou o castelo faltando um pedaço, cara? Não, ele tinha muita pecinha, né? Você acha que achar um completo hoje em dia é raríssimo. Então tá lá, um pedreiro que construiu o Castelo de Grayskull, por favor... entre em contato com a gente pelo post. Tá faltando tijolo lá. Bom, galera, eu vou encerrar aqui a participação com uma historinha de um amigo muito querido. Lá pelos anos de 96, 97, a gente foi na casa de um amigo nosso, não vou falar o nome para ele não ficar envergonhado, para assistir um show que ele tinha gravado na fita cassete. Terminado o show, começa a rolar a gravação do aniversário próprio dele, de 6 ou 7 anos, 5 anos, e justo na hora que a câmera dá um foco nele, um close nele, ele levanta um espeto de churrasco e brada: pelos poderes de Gleisclele, eu tenho a força! E aí depois disso a câmera cai, e o pessoal fica: o que aconteceu? Por que a câmera caiu? Aí ele fala pra gente que ele baixou a espada e a espada cravou na canela dele, o espeto de churrasco cravou na canela dele, o pai dele derrubou a câmera pra socorrer. Meu Deus, isso aí dá tal da birita pro cara, aí, o que ele faz? O que acontece? Pois é, olha, tá vendo? Olha o perigo pras crianças da década de 80. É, brincava com tudo, né? Espeto de churrasco. E você não vai revelar nome, você não vai entregar... Não, não posso. Eu prometi pra ele que não revelaria o nome. Você conta milagre, mas não conta santo. Conta milagre, mas não conta santo. Não, ele vai se entregar nos comentários, fica tranquilo. Ele falou que vai comentar. Ah, lá. Esperar. Então vamos lá, você que quer descobrir quem foi o autor dessa espetada na canela, deixa nos comentários também, tenta descobrir quem é. E falando em descobrir, pra encerrar de vez o assunto... Duvido. Acho o Geninho nessa edição. Se você achar, coloque o minuto. Coloque o minuto no post aí para o pessoal não se perder. E, aliás, um último recadinho. Pessoal, ouçam o Zinecast do começo ao fim do arquivo, tá? Tem gente que já está perdendo os easter eggs que a gente coloca. Então já estou avisando, tem um Geninho nesse arquivo, tá bom? É isso aí, pessoal. Vocês podem falar tchau, tá? Ah, tá. Opa, até mais, pessoal. Até mais, galera. Um grande abraço pra todo mundo. É isso aí.